Você é minha saca do iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no feed e diz que hoje tá podendo. Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos. Mas é que ela já fez a pose, tá de boa, já tá registrada. Ela chupa na minha rua. Mas ela já fez a pose, tá de boa, já tá registrada. Ela chupa na minha rua. Já tá registrada. Ela chupa na minha rua. Já tá registrada, ela chupa na minha rola. Mas ela já fez a ponte, tá de boa. Já tá registrada, ela chupa na minha rola. Já tá registrada, ela chupa na minha rola. Já tá registrada, ela chupa. Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão. O moleque é boladão. O moleque é boladão. A putaria tá presente. E o nome dela é DJ Serpinha. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Você é minha saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no feed e diz que hoje tá podendo. Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos. Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa, já tá registrada. Ela chupa na minha rua. Mas ela já fez a ponte, tá de boa, já tá registrada. Ela chupa na minha rua. Já tá registrada. Ela chupa na minha rua. Já tá registrada, ela chupa na minha rola. Mas ela já fez a ponte, tá de boa. Já tá registrada, ela chupa na minha rola. Já tá registrada, ela chupa na minha rola. Já tá registrada, ela chupa. Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão. O moleque é boladão. A putaria tá presente. E o nome dela é DJ Serpinho. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mandela, Mandela. 24x48 essa ritma dá pros bailão.